eu quero compartilhar com os irmãos um princípio espiritual ensinado e vivido por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus, em todo o tempo. E é o princípio do gerar. A Bíblia tem um ensino específico sobre gerar vidas, gerar o propósito de Deus, gerar a vontade de Deus. Há uma palavra também, formar, que está relacionada a esse princípio. Tudo o que Deus tem para nós precisa ser gerado por nós. Tudo o que Deus tem para nós precisa ser formado em nós. A outra palavra também que podemos usar é reprodução. Reproduzir. Tudo o que Deus quer realizar precisa ser reproduzido em nós. Há uma outra palavra que é fecundar. Tudo o que Deus tem estabelecido para a minha vida e para a sua vida, em todas as áreas, precisa ser fecundado, gerado, formado, reproduzido dentro de nós. É um princípio de Deus. Quarta-feira, enquanto eu estava conversando com o Flávio, ele disse que estava, nesses dias de preparativo, lá no centro da cidade. E o Espírito do Senhor disse a ele: olhe as pessoas. E ele começou a ver a simplicidade das pessoas. Um lugar onde você vai encontrar realmente pessoas muito simples. No centro da cidade é um lugar onde você vai encontrar pessoas muito simples. Se você for lá no Pátio Savassi, se você for lá no Grande Mall, você vai encontrar pessoas muito elitizadas. Mas se você for no centro, você vai encontrar pessoas muito simples. Dia a dia. E ele disse que Deus disse a ele: olhe para as pessoas. Olhe como são pessoas simples. E ele disse, o Espírito Santo me disse: olhe agora como que muitas destas pessoas simples estão sorrindo. E ele olhou para as pessoas, e ele olhava para as pessoas e via que eram pessoas simples, mas que estavam leves, sorrindo, caminhando tranquilas. Ele começou a ver uma diferença muito grande entre o que ele se lembrava de Dubai, uma cidade rica, poderosíssima, onde as pessoas que andam em qualquer lugar estão cheias de dinheiro, de riqueza, de opulência, cheias de coisas muito chiques. E ele começou, pelo Espírito Santo, a comparar as duas pessoas. As pessoas andando muito chiques em Dubai e as pessoas andando no centro da Praça 7, muito simples, mas as pessoas em Dubai muito carrancudas, muito opressas, muito escravas do trabalho, só trabalho, só trabalho, muito escravas do medo de correr atrás. E ele via aquelas pessoas com um sorriso ali, simples, humildes e com a vida simples. E Deus virou para ele e falou assim: Flávio, a vida mais importante é a vida simples do dia a dia. Irmão, alguém ouvir isso de Deus, tem que ser de Deus. Flávio, a vida simples do dia a dia é a vida mais importante. Se você for para Dubai, para fugir da sua vida simples do dia a dia aqui, não vai dar nada certo. Se você buscar algo diferente da vida simples do dia a dia, você vai fracassar. Irmão, essa é uma palavra de Deus. Como me impactou isso? A vida simples do dia a dia. Como nós buscamos moveres de Deus com uma coisa assim. Ai, meu Deus, me arrepio. Ai, é tão bom quando Deus se manifesta e a gente experimenta algumas coisas assim que vêm como ondas, como um vento impetuoso, como um fogo que de vez em quando sopra. Como é maravilhoso isso, irmão. Mas a vida mais importante é a vida simples do dia a dia. Como é maravilhoso quando a gente ouve um pastor, um pregador, um irmão, uma irmã, vem e dá um testemunho que Deus fez alguma coisa assim grandiosa. A gente, puxa vida, oh, meu Deus, oh, se acontecesse comigo. Mas a vida mais importante é a vida simples do dia a dia. Para você entender bem claramente isso, Davi estava cuidando das ovelhas. E cuidar das ovelhas era o trabalho mais humilde naquele tempo. Davi desejou ir para a guerra. Davi desejou fazer coisas mais aparentemente nobres com seus irmãos. Mas o pai de Davi falou assim, não, menino, você é muito novo, vai lá cuidar das ovelhas. Ih, pirralho, fica aí nas ovelhas. Aí cheirando cocô de ovelha. E Davi vivia lá o tempo todo naquele cheiro de ovelha, naquele campo lá sozinho, cuidando de ovelha, aquela coisa lá sozinho lá. Era uma coisa tão simples, tão cotidiana, tão do dia a dia. Ah, eu queria uma coisa assim mais emocionante. A minha vida é tão a mesma coisa. Eu queria que Deus fizesse alguma coisa assim mais. Mas a vida mais importante é a vida simples do dia a dia. Então o pai de Davi vira para ele, filho, venha cá, vê um jeito de você deixar as ovelhas e leva esse alimento para os seus irmãos, leva esses queijos, está escrito queijos lá, viu, irmão? Leva esses queijos lá para o seu irmão. Era um mineirinho levando queijo para os irmãos lá, na coisa, aquela coisa toda. Tem coisa mais simples do que isso? Oh, irmão, eu trouxe aqui um queijinho para você. Ah, eu queria levar um presente assim. Agora eu trouxe um queijinho, coisa de mineiro. Mineiro é mineiro. Oh, meu Deus do céu. Tem coisa mais simples, irmão? E Davi pegou aquela bagagem, deve ter colocado lá no seu camelo, no seu jumentinho, de alguma forma subiu e foi se encontrar com seus irmãos e disse lá, olha, eu vim aqui, nosso pai está querendo notícia, trouxe isso aqui. Tá bom, menino, tá bom, pronto, pode voltar. Fica aqui não, que aqui é muito perigoso, você é muito criança, volta. E de repente Davi ouviu que havia um gigante, que ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante, e ele fala assim, fala para o rei que eu tenho coragem. E ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e venceu gigante Golias e ali se estabeleceu o maior testemunho da intervenção de Deus através da vida de Davi. E ali começou uma obra de Deus através de Davi que alcança a cada um de nós até hoje. Fazendo as coisas simples do dia a dia. Quanta gente está buscando assim, ai meu Deus, se um raio viesse, eu queria que o culto, sabe o que eu queria no culto? Eu queria que o culto fosse assim, desse jeito. O Senhor quer que eu e você vivamos a vida simples do dia a dia. Ah, sabe o que é? A gente vai no culto, olha, eu já sei, a gente chega, e aí tem o louvor, e tem aquelas músicas, eu já até sei que as músicas vão cantar. Aí depois tem aquilo. O Senhor quer que eu e você aprendamos a viver a vida simples do dia a dia. Porque a vida simples do dia a dia é a vida mais importante. É na simplicidade da nossa vida diária que Deus intervém. Como no exemplo de Davi e como em tantos outros exemplos. Maria era uma moça, virgem, simples, que estava com o coraçãozinho assim todo, ai, eu fiquei noiva, ai, meu Deus, que coisa, ai, ai, ai, papai, e vai ficar pronta a casinha, nós vamos casar, aquela coisa mais simples do mundo. Ela não estava experimentando vestido de noiva, porque não tinha isso naquele tempo. Ela não estava arrumando filmagem, fotógrafo, porque não tinha isso. Não, mas hoje seria isso. A vida simples. E, de repente, na vida simples do dia a dia, vem um anjo e diz, você, agraciada entre as mulheres, vai dar à luz a Jesus, o Salvador. As coisas mais estupendas, fantásticas, tremendas, impactantes de Deus acontecem é na vida simples do dia a dia. Tem gente cansada da vida simples, querendo uma coisa nova, um negócio diferente, uma roupa diferente, um carro diferente, um casamento diferente, querendo alguma coisa diferente, uma viagem diferente, um negócio diferente. Eu queria um negócio diferente, mas a intervenção de Deus vem na simplicidade do dia a dia. E há um elemento da simplicidade do dia a dia que é fecundar, gerar. Um homem lança no corpo de uma mulher o espermatozoide, que se encontra com um óvulo, fecunda o óvulo e ele se torna um ovo, e na simplicidade que acontece num grande palácio ou acontece ali no bueiro, na simplicidade da vida, aquela mulher engravidada gera, fecunda aquele óvulo e nasce um ser. O que há de mais importante nessa terra, que é uma vida, nasce da simplicidade do dia a dia. Tem coisa mais simples, mais automática, mais natural do que a fecundação de um óvulo no corpo de uma mulher, transformando num ser vivo. E esse elemento, gerar, fecundar, é uma das coisas mais maravilhosas da vida simples do dia a dia. Em João, primeiro capítulo, no verso 1, nós lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. No princípio era a Palavra, e a Palavra era Deus. E sem ele, sem a Palavra, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Sem a Palavra, nada viria a existir. Isso nos leva ao entendimento bíblico de que Deus gerou todas as coisas pelo poder da sua Palavra. E você lê o primeiro capítulo de Gênesis e você entende. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luminares, e houve luminares. E disse Deus: haja água, haja sol, haja planta, haja animais, e houve. Pelo poder da sua Palavra, aconteceu. E com o homem também não foi diferente, embora o jeito de Deus agir tenha sido diferente, o Espírito do Senhor soprou nas narinas daquele boneco de barro. Na verdade, quando eu e você falamos, nós estamos soprando fôlego. Não há som sem o movimento das partículas de ar. Há um poder na emissão, na proclamação da palavra, e o fecundar, o gerar, o formar, está relacionado com falar. Deus gerou, fecundou, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tudo o que nós precisamos ver em nós e ao nosso redor será formado, gerado e criado pela palavra. Oh Deus, eu queria tanto que o Senhor salvasse meu marido. E isso vai acontecer se você gerar pela palavra. Oh Senhor, eu precisava que o Senhor intervisse na minha vida. Eu preciso que o Senhor melhore minhas questões financeiras. Que o Senhor abra uma porta. Isso vai acontecer segundo o propósito dele, à medida em que você gerar isso pela palavra. O capítulo 1 de Gênesis mostra Deus gerando todas estas coisas. Quando você lê, não leia agora em casa, você vai ler o início do capítulo 2. O texto diz assim: ainda não havia nada sobre a terra. Poxa, mas o capítulo 1 tinha dito que Deus tinha feito todas as coisas e disse: Deus haja. Mas ele somente tinha dito. As coisas tinham sido geradas, plantadas. É como o espermatozoide que é lançado no corpo da mulher e então é fecundado o óvulo. Mas há uma necessidade desse óvulo ser cuidado. E o ovo começa a crescer e ser transformado por todos aqueles nutrientes que a mulher vai derramando no útero, no corpo, através do cordão umbilical. Aquele ser que foi proclamado uma hora, ele começa a tomar forma. E assim é na minha vida e na sua vida. Deus libera uma palavra. É a palavra dele que é a semente de gerar alguma coisa, mas sou eu e você que somos o corpo que vai fecundar a semente plantada. Então Deus escreve lá no capítulo 2 de Gênesis e diz assim: não havia nada ainda sobre a terra, porque Deus, primeiro, não havia feito chover; segundo, não havia o homem para arar a terra. Na hora em que Deus cria o homem, Deus declara que começa a vir um orvalho que rega sobre a terra, e então o jardim, as plantas, tudo toma existência. Porque apesar de Deus ter liberado a palavra, era preciso o homem para cuidar da terra onde a semente seria fecundada. Assim é na minha vida e na sua vida, irmão. Quantas coisas não aconteceram ainda na nossa vida? Porque a nossa palavra é: eu não sei, Deus é que sabe. Ah, eu estou achando que, olha, ai, Senhor, oh Senhor. E o Senhor está querendo nos dizer nessa noite: filho, comece a gerar esta palavra. Haja luz, haja salvação, haja sabedoria do Senhor. E vem de novo o aperto no coração, e vem de novo a pressão externa, a pressão interna, por algo que é uma necessidade real. E eu e você vamos usar da nossa palavra, como Deus usou, para arar a terra. Virá. O Senhor disse que fará. O Senhor disse que se eu buscasse, Ele responderia. Então, Senhor, eu estou arando, eu estou fecundando, eu estou gerando este bebê, esse neném. Eu estou grávido disso que o Senhor já disse que vai fazer.